Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar o seguinte: esse mês houve alguns problemas com o negócio de pagamento do curso e inscrição, senha de acesso, etc., porque o nosso gerente, o webmaster, o Silvio Grimaldo, viajou para a França e estava lá procurando apartamento, se adaptando à vida nova, etc. Mal chegou lá, aconteceu o seguinte: morreu o pai dele no Brasil e ele está viajando para o Brasil amanhã, para ir ao enterro, e eu não sei exatamente que dia que ele vai voltar lá para a França. Então é possível que ainda haja mais alguns problemas nesse sentido, né? Se acontecer qualquer equívoco nisso aí, vocês, por favor, escrevam para roxane.andrade@gmail.com. Não adianta escrever para mim, porque eu recebo 700 e-mails por dia, dos quais eu leio no máximo 70, 80. Então, ali é o buraco negro. Mandar e-mail para mim é loteria. Então, vocês, os que puderem, por favor, orem pelo Silvio, que está precisando de um reforço. Muito bem. Nós estamos, também queria dar um outro aviso, nós estamos para realizar aqui uma rodada de debates, na verdade uma conversa informal, entre alguns escritores brasileiros e portugueses, que nós vamos trazer para cá, para ficar conversando durante alguns dias, sobre as perspectivas da cultura de língua portuguesa, nesses tempos tão confusos e às vezes atemorizantes. Eu acho que essa conversa é mais necessária do que nunca. E, creio, nós tivemos uma dificuldade enorme para conseguir, vamos dizer, uma entre Brasil e Portugal, né, pelo menos 5 brasileiros habilitados a discutir o assunto. Eu não vou dizer os nomes deles ainda, porque nós não temos certeza, a lista não foi inteiramente preenchida ainda, eu não tenho certeza de quem vem e quem não vem. Eu gostaria que todos os convidados viessem. Na verdade, são 12. Se pudesse vir os 12, seria bom. Se não for, a gente faz com 4, com 5, com 6. Também a coisa foi feita meio a toque de caixa. Eu quero que essa reunião seja em abril. E às vezes as pessoas não podem decidir uma viagem com um tempo tão curto, né? Quero agradecer aqui a Miriam, que está me ajudando a montar este esquema. E também, André, a um patrocinador anônimo que nos prometeu pagar as passagens dos viajantes. Muito bem. Hoje nós temos aqui mais um texto sobre o Louis Lavelle, que vai nos dar a chance de esclarecer um ponto, um dos poucos pontos que não ficam muito claros no Louis Lavelle, que é a questão de existência e essência. Onde me parece que a terminologia que ele usa não é muito segura e pode dar margem a alguma confusão. E isto aparece bem claro aqui nesse texto, que é uma tese apresentada à Universidade de Friburgo, na Suíça, por Emerita Quito, em 1969. Existe um número muito grande de teses sobre o Louis Lavelle que eu estou tentando reunir o máximo que eu possa aqui. São trabalhos muito interessantes, sobretudo de autores italianos e espanhóis e hispano-americanos. Muito bem, eu vou ler aqui o texto da Emerita Quito e depois comentá-lo, tá bem? Ou já vou lendo e comentando. Louis Lavelle é um filósofo do ser. É necessário, para exprimir o seu pensamento, recorrer à sua ideia do ser. Suas outras noções tomam raiz no ser, e essas noções mesmas não devem ser separadas umas das outras, pois cada uma é impensável sem a outra. A liberdade é intimamente ligada à participação. Daqui a pouco, fora desse texto, eu vou voltar a essa questão da liberdade e da participação. Não há participação senão por seres livres que reconhecem sua inserção no ser total. A liberdade engendra a possibilidade, e esta é uma criação da consciência, a qual é forçosamente um eu que coloca o todo do ser. No verbo poser, eu tenho, às vezes traduzo como colocar, como se usa fazer no Brasil, Às vezes uso instaurar ou estabelecer ou qualquer outra coisa, não há um correspondente exato, porque o verbo pousar em português não tem essa acepção. Então ainda não achei a tradução adequada desse termo. Às vezes pode ser até postular, uma coisa assim. Mas de qualquer modo vocês captam o sentido, né? Quer dizer, o poser é algo mais do que afirmar. O poser tem uma conotação, vamos dizer, não de uma mera afirmação lógica, mas de um reconhecimento quase factual. Quando você posa uma coisa em francês, quer dizer que você está dando aquilo como, vamos dizer, uma premissa fundante, um dado de realidade, ou coisa assim. Então, quando ele diz que o eu coloca o todo dos seres, não quer dizer que cada eu afirma teoricamente a existência do todo do ser, mas quer dizer que ele, a simples existência do eu, exige instantaneamente, né, a sua inserção no todo do ser. Então, é nesse sentido que ele está usando coloca, quer dizer, o eu coloca o todo do ser, é mais do que dizer que o eu afirma o todo do ser. O afirma seria apenas, vamos dizer, uma proposição lógica, e não é isto, né? O eu, a presença do eu, coloca o todo do ser muitos anos antes que o sujeito possa pensar nisso, quer dizer, ele afirma em atos, né, a presença do todo do ser, e não quer dizer que ele esteja pensando nisso e faça uma tese de que existe o todo do ser. Para Lavelle, não há primeiro o ser e depois a aparição da consciência. O ser está sempre aí. No entanto, não podemos dizer, como Merleau-Ponty, quando ele fala do seu mundo, que este já está sempre aí. Quer dizer, Merleau-Ponty dá uma acepção temporal. Quer dizer, quando eu chego, o mundo já está aí. Não é isso que o Lavelle quer dizer. Para Lavelle, o ser está sempre aí simultaneamente, fora do tempo, ou acima do tempo, do espaço. Não tem passado nem futuro. Ele envolve tudo e, no entanto, está implícito em cada consciência. O modo do ser estar implícito em cada consciência é o seguinte: o Lavelle parte, vamos dizer, do cogito cartesiano. Ele aceita, em princípio, o cogito cartesiano, apenas ele vai muito mais além nas suas conclusões do que Descartes foi. Para o Descartes, a colocação que você faz, dizer, do primado do eu pensante é algo do qual você não consegue imediatamente tirar mais nada. Quer dizer, o eu, tão logo ele se afirmou como existente ou como o primeiro dado conhecido, não dá para você deduzir mais nada daí, tá certo? Por quê? Porque Descartes entende o eu apenas como eu cognoscente, não como eu existente. E esta é uma diferença tremenda que o Louis Lavelle coloca. Quer dizer, o puro eu pensante, ele não existe e ele não pode ser objeto de narrativa, como nós já vimos nas análises que fizemos do Descartes. O puro eu pensante é ele mesmo um conceito e não uma realidade. O que nós temos é um eu biográfico efetivo, do qual, por abstração, nós obtemos o puro eu pensante, que nós sabemos que não pode existir por si mesmo. Tá certo? Então, o verdadeiro eu se reconhece pela sua capacidade de agir e de fazer alguma coisa. Inclusive, a afirmação filosófica é também uma ação. Quer dizer, se este eu diz, penso, logo existo, isto é uma ação que ele está praticando, tá certo? Então, supõe aí a existência de uma vontade, de uma capacidade de agir. Agir onde? Se a ação fosse apenas imanente, fosse apenas dentro do eu, não seria uma ação de maneira alguma. Tá certo? Então, o eu, pelo simples fato de que ele fala, na hora que ele diz cogito ergo sum, que ele usa uma linguagem, ele está interferindo no mundo, ele está participando do mundo, né? Através, vamos dizer, de uma linguagem que não foi ele que inventou e que não poderia inventar simultaneamente. Então, a realidade do cogito consiste não, vamos dizer, no seu isolamento cognitivo, tal como viu Descartes, mas na sua presença e capacidade de ação no mundo. incluindo aí o dado fundamental, que é a sua liberdade, ou seja, ele está agindo porque ele decidiu agir. Nada o impeliu a agir. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco. Então, é esse o sentido que ela está dizendo aqui, que o ser está implícito em cada consciência. Quer dizer, a existência da consciência afirma imediatamente o todo do ser no qual este eu, esta consciência, existe como possibilidade de ação num cenário que é precisamente o todo do ser, e não uma parte limitada do ser, né? O ser é um todo, uma presença total que está sempre aí. Ele está aí quando temos consciência de nós mesmos. Ou seja, no instante em que você toma consciência de si mesmo, automaticamente você afirma a existência do ser como um todo. Por que do ser como um todo? Eu digo, bom, para que você tivesse a ideia de apenas de uma parte do ser, ou vamos dizer, de uma fração limitada do ser, nós teríamos que perguntar: quem delimitou esta parte? É? Foi você mesmo? Se foi você mesmo, você delimitou, vamos dizer, você recortou da onde? Então, quer dizer, você supor que a presença da consciência, que a existência da consciência, exija apenas uma parte do ser, digamos, por exemplo, o mundo físico, tá certo? Exige que esta consciência já tenha feito a distinção entre o mundo físico e outros aspectos do ser. E isso só é possível depois que ela tomou consciência do ser. Portanto, quando toma consciência do ser, toma consciência da sua presença no ser e considera esse ser de maneira ilimitada. Quer dizer que até mesmo a distinção, vamos dizer, entre um objetivo e um subjetivo é posterior. Você não tem como você distinguir, vamos dizer, esta é a minha parte subjetiva e aquilo é o mundo externo, antes de você ter tomado consciência da sua presença no ser, senão não haveria nenhum ser no qual você pudesse fazer essa distinção. Então, vocês se lembram que o Descartes, quando ele chega no cogito ergo sum, ele tem uma tremenda dificuldade para sair de dentro deste eu solipsista, e ele tem que apelar, vamos dizer, a uma premissa fundante, que é Deus. E Deus vai ser, então, o elo de ligação entre ele e o mundo exterior. Mas por que que ele tem que fazer isso? Porque ele já introduziu aí, de maneira indevida, a noção de mundo exterior. Portanto, uma distinção entre o subjetivo e o objetivo. Para fazer essa distinção, ele já precisa estar colocado no todo do ser, dentro do qual depois ele vai observar divisões, subdivisões, etc., etc. Isso quer dizer que o Lavelli, ao mesmo tempo, ele aceita o princípio do cogito, mas ele nos informa que o cogito não significa aquilo que Descartes está nos dizendo, ele significa uma outra coisa. Então ele não contesta, né, a afirmação, a tese do Descartes, tá certo? Ele apenas a preenche de um conteúdo que escapou ao Descartes, e escapou exatamente por causa daquele motivo que nós assinalamos nas leituras que fizemos das Meditações Metafísicas, onde Descartes começa com uma perspectiva narrativa, ele vai fazer um depoimento sobre uma experiência, e de repente ele transforma a narrativa numa dedução, a partir de um conceito, que é o conceito do eu. Né? Quer dizer, houve um equívoco de uma transposição de um gênero literário para outro. Tá certo? A consciência, o ser revela-se em primeiro lugar ao eu, que ao descobrir-se a si mesmo, deve necessariamente inscrever-se no ser. A consciência é a marca da nossa própria respiração no ser. Veja os termos que o Lavelli usa, um termo que ele tem que até rebuscar um pouco para conseguir exprimir o que ele está querendo dizer, né, que é o inscrever-se. Por exemplo, no ser. Por que que ele não fala inserir-se? Tá certo? O inserir-se já daria essa ideia, vamos dizer, de uma separação entre o eu e o ser. E por isso que ele usa o inscrever, que é como é que se diz, um pouco mais brando, talvez, do que o inserir-se. Daí quando fala consciência, a marca da nossa própria respiração no ser. Veja que essa imagem é perfeita, porque o que que é a respiração? A respiração é um processo que se passa dentro de você, não é isso? Porém, que coloca automaticamente e inseparavelmente você em contato com a atmosfera. Então, é a sua participação interior num exterior. E pior, a respiração é o que mantém você vivo. Então, se nós perguntarmos assim, o que está mantendo você vivo? É o ar ou o fato de você respirá-lo? Então, a coisa vem de fora ou de dentro? Você vê que as duas coisas são absolutamente inseparáveis. Portanto, um processo que é interior, que é íntimo ao ser humano, é, no mesmo ato, a sua participação na atmosfera, que é ilimitada em torno. Então, aí, claro que a atmosfera terrestre ela não é, não abrange o universo inteiro, mas serve como uma imagem, como uma metáfora. Quer dizer, a nossa participação na atmosfera, nossa participação íntima na atmosfera, através da respiração, ela é uma imagem analógica da nossa participação, da participação do mais íntimo da nossa consciência na totalidade do ser. Pois o eu não pode se colocar senão colocando o todo do ser. Se vocês acharem uma palavra melhor para traduzir esse poser, por favor me informem, porque eu acho esse colocar um negócio tão horrível. Mas foram os tradutores, os pianos, que adotaram o colocar. Mas a palavra é imprecisa, porque o colocar vamos dizer, supõe a referência em dois lugares, quer dizer, um lugar que está ao lado do outro. E não é isso que nós estamos dizendo. O colocar já seria um classificar uma coisa num determinado lugar em contradistinção de um outro lugar. Não é isso? Vamos dizer, é um colocar, tá certo? E não é isso que o verbo poser quer dizer. O verbo poser quer dizer afirmar, mas não no sentido verbal, ou no sentido da proposição teorética. Ele é um afirmar em atos, por assim dizer. Não me evado jamais do ser. E é contraditório que eu possa negá-lo, já que ao negá-lo, coloco o meu ser que o nega. Quer dizer, para que eu negue o ser, é necessário que eu seja. Tá certo? Então, eu automaticamente, ao negar o ser, eu já afirmo automaticamente a minha presença no ser. Então, não dá para fazer isso. Ele está aí quando a participação começa. Quer dizer, não no sentido do Merleau-Ponty, de que o ser está aí, daí começa a participação, mas as duas coisas são, para mim, absolutamente simultâneas. O ser e a minha participação nele são coextensivos. Não é que eu me conheço a mim e depois conheço o ser e depois digo, ah, eu estou participando. Falo, não, não, não. A participação é o próprio ser, porque é a minha forma de presença no ser. Para Lavelle, portanto, a questão colocada por Martin Heidegger, por que existe o ser e não antes o nada, não existe, pois colocar a questão por que o ser supõe que ele já esteja aí. Eu, sinceramente, eu não sei se o Lavelle subscreveria inteiramente este breve parágrafo da autora, porque, em primeiro lugar, a questão por que existe o ser e não antes o nada não é de Martin Heidegger, embora Martin Heidegger já tenha popularizado no século XX, né, essa questão veio de muito antes, remonta pelo menos até Leibniz, tá certo? E em Leibniz ele tem o sentido da justificação do ser. Não é isso? E talvez diria o Lavelle que a questão da justificação do ser é uma questão interna ao ser, como obviamente é. Não é que existe o ser e acima dele existe uma justificação, uma teodiceia, uma coisa assim. A justificação do ser está dentro do próprio ser. Se ela existe, ela está dentro do próprio ser. Então, eu achei esse parágrafo aqui um pouquinho duvidoso. Aliás, tem vários pontos duvidosos aqui, mas que são úteis para nós. Como Lavelle percebe o ser? Pela experiência de si mesmo, por uma metodologia de reflexão, que era exatamente o que estávamos explicando no comentário do Manual de Metodologia Dialética. Então, essa experiência de si mesmo é, em princípio, a mesma do Descartes. Quer dizer, é o eu que toma consciência de si mesmo. Só que aqui ele toma consciência de si mesmo não apenas como ego pensante, mas como ego existente. Então, de fato, quando Descartes diz eu penso, logo existo, ele está colocando a prioridade do pensamento e tomando a existência como uma conclusão que ele tira a partir do pensamento. Mas é claro que essa distinção é artificial. Né? Ou seja, para pensar é preciso existir, e não o contrário. Não é que precisa existir, é preciso, para existir é preciso pensar. Eu tomo consciência da minha presença através do pensamento, mas este eu não consiste em pensamento. Vocês se lembram do texto que eu passei dizendo o que é o espírito? O espírito é aquilo que chega até nós através do pensamento, mas que transcende infinitamente o pensamento. Se a tomada de consciência do eu fosse apenas a tomada de consciência de um pensamento e não de um existente, você jamais poderia sair de dentro desse eu pensante. Você estaria condenado a um solipsismo, a prisão subjetiva eterna. E de fato não é isso que acontece. Quer dizer, Descartes sabe que ele é um existente antes de ele ter formulado o penso logo existo, tá certo? Então, vamos dizer, o pensar já é uma forma de existir, isso é importante, né? Quer dizer, não é que o pensamento é um dado e daí você conclui a existência. Não, o pensar já é uma ação, portanto ele já é um dado da existência. Pela reflexão que você faz a respeito desse pensar, você toma consciência de todas as implicações que existem nesse ato de pensamento. Por exemplo, a necessidade do transcurso do tempo, por exemplo, a sua capacidade de ação e, inclusive, a sua liberdade de ação. Quer dizer, que você está fazendo tudo isso porque você quis. Tá certo? Mas essa experiência de si mesmo, pela reflexão, não deve se deter em si mesma. É saindo de nós que nos encontramos. É, aspas, quando sou mais interior a mim mesmo, que estou mais afastado dessas fronteiras de mim mesmo. Ou seja, quanto mais profundamente eu penetro em mim mesmo, mais afastado eu estou daquilo que me separa de tudo o mais. Então, esse pensar, ele já é intensamente a experiência da participação no todo do ser, instantaneamente e inseparavelmente. É uma experiência similar à de Narciso. Ao debruçar-se sobre a fonte na qual, aspas, ninguém ainda havia se olhado, fecha aspas, Narciso se via e caía apaixonado por si mesmo. Ele se esquecia de olhar para mais fundo do que o seu próprio rosto. Se ele olhasse para mais fundo, ele teria visto o fundo da fonte onde se encontra a razão mesma da nossa existência. Ou seja, quando Narciso está olhando a fonte, ele está olhando a fonte, mas ele só enxerga ali a imagem de si mesmo. E ele não pergunta onde está essa imagem. Ou seja, ele não olha a fonte, ele faz o quê? Uma abstração. Quer dizer, o olhar de Narciso não é um olhar existencial concreto, é um olhar abstrativo, que do conjunto do que ele está vendo separa só um pedaço que é a imagem dele, e ele só olha isto. Então, o Narciso faz mais ou menos a mesma coisa que o Descartes. Ele olha o ato de pensar como se fosse somente um pensar e não um existir. E a existência entra aí apenas como uma conclusão lógica a partir do pensamento e não como um dado que já está precedendo o próprio pensamento de algum modo. Quer dizer, quando Narciso se olha na fonte, ele está olhando uma realidade, mas desta realidade ele recorta só o pedaço que lhe interessa, que é ele mesmo, e ele toma esse pedaço como se fosse real. Tá certo? Porém, essa é evidentemente uma realidade que se esquiva, uma realidade inapreensível. Ou seja, no instante mesmo em que ele acha que ele se encontrou, ali mesmo ele se perde. Esse é o tema do livro O Eu de Narciso. É na intimidade, diz Lavelli, que todos os homens se unificam, e é lá que se encontra uma união espiritual de todas as liberdades. Esse é um tema que eu vou explicar daqui a pouco. É justo dizer que Lavelle é um filósofo do ser, mas pode-se também chamá-lo um filósofo da existência, no sentido de que ele coloca a existência no homem antes da essência. Essa história de que a existência precede a essência entrou para a história como uma frase do Sartre, mas, na verdade, é uma frase do Lavelle. Só que no Lavelle não tem o peso definitivo que tem em Sartre. Quando ele diz que a existência precede a essência, ele não está dizendo isso em sentido ontológico. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Para ele, como para todos os filósofos da essência, da existência, a essência não é determinada antes que a liberdade tenha sido exercida. Ou seja, através das suas decisões e escolhas ao longo da vida, você determina quem você é. E esta é a sua essência individual. Tá certo? Portanto, para que você seja algo, para que você tenha uma essência, é necessário que você exista antes. Mas isso aí tem uma sutileza aí no meio. Eu vou explicar daqui a pouco. A existência não está aí senão para nos permitir conquistar uma essência. A essência, diz ele, não tem sentido em nós senão para nos permitir não realizar uma essência colocada de antemão, mas determiná-la pela nossa escolha e coincidir com ela. Ou seja, pelas nossas escolhas, nós vamos determinando a nossa essência e tentamos coincidir com ela. Ou seja, tentamos ser, na prática, na vida real, na ação, aquilo que nós concebemos a respeito de nós mesmos. Quer dizer, pensa, nós concebemos uma essência, quer dizer, aquilo que queremos ser, e tentamos ser isto na prática, e isso será a nossa essência individual. Em lugar de dizer que a essência é a possibilidade da existência, diremos antes que a existência é a possibilidade da essência. É pela escolha da nossa essência que fixamos no ser o nosso lugar eterno. Muito bem. O que que ele quer dizer com essência? Ele não está querendo dizer a essência da espécie humana. Ele não quer dizer que a espécie humana é um nada e que ela só tem existência, tá certo? Só tem essência depois que ela existe e já fez uma série de escolhas. Isso seria absolutamente autocontraditório, porque para que nós possamos vir a ter alguma essência nesse sentido, para que nós possamos, vamos dizer, ter existência nesse sentido, é necessário que nós já tenhamos uma essência como espécie. Ou seja, nós pertencemos à espécie humana, e a espécie humana, evidentemente, tem uma essência. A essência da qual está falando o Lavelle aqui não é a essência da espécie humana, mas é a essência individual, aquilo que John Duns Scott chamava da esseidade. Então, você vê que aí surgiu uma discussão na Idade Média se havia, vamos dizer, se apenas as espécies tinham essência ou se os indivíduos tinham essência. Então, São Tomás de Aquino dizia que a essência é sempre da espécie, tá certo? E que os indivíduos só se diferem uns dos outros numericamente. E John Duns Scott disse que isso seria contraditório até com o princípio da salvação da alma. Tá certo? Que se a diferença fosse apenas numérica, por que que um vai para o céu e outro vai para o inferno? Então, de certo modo, vamos dizer, os dois têm razão, porque as essências, em princípio, são as definições das espécies e não dos indivíduos. Tá certo? Porém, os indivíduos têm de ser alguma coisa, e isso que eles são é aquilo em que eles se tornam no decorrer da vida. Então, no sentido da esseidade ou da essência individual, podemos dizer, evidentemente, que a existência precede a essência. Ou seja, que para que nós venhamos a ser alguma coisa, precisamos já existir antes. Porém, esta possibilidade é precedida pelo quê? Pela essência da espécie. Então, a fórmula correta para dizer isso aqui é o seguinte: vamos dizer, a essência do homem em geral, a essência da espécie, é precisamente a capacidade que cada um dos seus membros tem de possuir uma essência individual. Esta, de certo modo, esta ideia está contida na própria definição aristotélica do homem como animal racional. Quer dizer, um homem é o homem capaz de fazer escolhas racionais e tomar decisões racionais. E essas decisões, então, determinam o quê? A forma da essência individual que ele tenta realizar no curso da vida. Porém, a possibilidade de fazer isto, ou seja, a possibilidade de ter uma essência individual, está dada já de antemão na definição da espécie como animal racional. Está entendendo? Então, não é contraditório você dizer que a essência precede a existência, ou que a existência precede a essência. Porque num caso você está falando da essência da espécie e do outro caso da essência individual ou esseidade. Talvez Lavelle teria feito melhor se ele usasse este termo, essência individual ou esseidade, em vez de usar a palavra essência no sentido, vamos dizer, ambíguo, por assim dizer, né? Então, nós vemos assim, existe então a essência da espécie, existe a essência genérica dos indivíduos humanos, que é exatamente a sua capacidade de individualizar-se numa essência única. E existe, por fim, a essência individual, ou esseidade, que é esta capacidade de individualizar-se posta em ação ou já realizada. Ficou claro? Então, isso aqui é vamos dizer, um pequeno trecho nebuloso no Lavelle. Ao passo que o Jean-Paul Sartre, quando dizia a mesma coisa, ele acreditava literalmente que a essência não existe antes da existência, o que é autocontraditório. Né? Então, isso quer dizer que estas afirmações do Lavelle, elas são conciliáveis com essa tradição toda aristotélica, tomista, neste sentido, vamos dizer, e através da intermediação, né, do sempre providencial John Duns Scott. Né? Muito bem, mas isso aqui nos coloca o seguinte problema. Quando você pergunta quem é você? Então, bom, uma coisa é você refletir sobre isso, e outra coisa é você se apoiar numa autoimagem ou num conceito prévio que você já tem de você mesmo, que todos nós temos alguma, todos nós pensamos algo a respeito de nós mesmos. Quais são os dados que você usa como referência imediata, né, para se reconhecer? Bom, você usa as suas emoções, as suas ideias, os seus ideais e valores, os seus temores, desejos, etc., etc. E também você usa aquilo que os outros pensam de você, ou o que você acha que eles pensam de você, que depende muito, evidentemente, do que você acha deles. E de tudo isto existe, no meio de tudo isso, existe também uma faixa secreta, por assim dizer. São os seus segredos comprometedores, os pecados que você acha que você cometeu, etc., etc., e que você só sabe, que você não conta para ninguém, mesmo que se você for confessar, você vai confessar de maneira muito genérica e alusiva, tá certo? Você diz lá uma ou duas palavras: padre, eu fiz isso, fiz aquilo, sei lá, pequei contra a castidade, comi a mulher do vizinho, alguma coisa assim, né? Você resume em duas ou três palavras todo um complexo de sentimentos ruins que estão dentro de você, tá certo? Então, isso é o que nós pensamos de nós mesmos, e isso é o que nós chamamos de eu na vida cotidiana. Né? Agora, você imagina esse complexo de coisas que chama você, ou sua alma, ou sua consciência, etc., etc., tentando se dirigir a Deus. Bom, acontece o seguinte: Deus é espírito. Isso quer dizer que só pelo espírito você se conecta com ele. O que é o espírito? É a parte superior da alma, onde o pensamento, que é, por assim dizer, a substância da alma, a substância da consciência, toca em algo que já não é mais ele. Toca numa realidade. Você vê aqui, o Xavier Zubiri demonstrou que esta coisa de realidade só existe para o ser humano. Os animais não têm realidade, eles só têm o que ele chama de estimulidade. Quer dizer, eles reconhecem um estado presente, mas eles não têm essa dimensão de realidade como uma coisa que vai para além deles. Este além, esta coisa que transcende a nossa subjetividade, no sentido da subjetividade fechada, não existe para os animais. Então, esta dimensão que nós chamamos de realidade. Então, isso quer dizer, o nosso contato com a realidade, o nosso conhecimento da realidade, o nosso conhecimento da verdade, é a dimensão espiritual da nossa alma. E essa dimensão espiritual está justamente onde a alma toca algo que vai infinitamente para além dela. Tá certo? Não precisa ser nada sublime, qualquer conhecimento efetivo que você tem, do que quer que seja, transcende o seu pensamento. Mesmo, eu já demonstrei que isto é verdadeiro, mesmo no conhecimento que você tem do seu próprio pensamento. Mesmo quando se trata de objetos criados pelo próprio pensamento, o conhecimento que você tem deles transcende o pensamento. Então, isso quer dizer que isto é espírito. Ora, é fácil você perceber que todos os componentes da sua alma, os seus desejos, seus ideais, seus temores, etc., etc., etc., sempre tem uma causa externa. É a sua hereditariedade, é uma opressão que veio do exterior, é um instinto que está no seu corpo e que age sobre você. Não é isso? Então, nada disso pode ser o espírito, evidentemente. Então, nós só podemos falar de espírito numa dimensão em que as nossas ações, as nossas escolhas e a nossa figura, tudo isso é determinado por nós mesmos. Ou seja, o espírito é aquilo que é em nós, que faz com que nós sejamos causa de alguma coisa, e não apenas o elo de uma cadeia de causas que vem anteriormente. Então, por exemplo, sei lá, você desejou a mulher do próximo. Por que você desejou a mulher do próximo? Muito bem, porque ela tem uma figura que corresponde às suas disposições e inclinações hereditárias, então você tem uma atração por ela. Então, muito bem. Agora, o que que você vai fazer? Você vai para a cama com a mulher do próximo? Você não vai? Você vai se ajeitar no meio disso? Então, todos os fatores pressionantes já estão dados. No meio de tudo isso, você toma o quê? Uma decisão. Se essa decisão fosse determinada por esses fatores externos, ela seria somente mais um deles. E não seria uma decisão de espécie, de maneira alguma. Quer dizer, a decisão tem que ser um ato livre. O que é um ato livre? É um ato que não tem outra causa além de você mesmo. Isso é fundamental. Veja que, não só na concepção do homem que está vigente na nossa sociedade, mas até na nossa autoimagem cotidiana, nós costumamos explicar tudo por causas externas ou superiores a nós. Absolutamente tudo. E nós nunca somos causa de nada. Mesmo quando nós reconhecemos que nós somos autores de uma ação, nós tendemos a explicá-la por algo que nos induziu àquilo. Não é isto? Isso quer dizer que nós nos anulamos a nós mesmos enquanto fatores causantes. Nós fazemos de conta que nós não somos causa de nada. Mas é evidente que isto é impossível, porque se tudo que nós fazemos fosse causado por outras coisas, por outros fatores que não nós mesmos, nós não existiríamos no plano da ação. E seria a mesma coisa que suprimir a nossa existência. Então, isso quer dizer que nós só existimos como fatores causantes porque nós temos a liberdade, e a liberdade é o espírito. Entendeu? Então, a existência da liberdade humana e do espírito, ela é afirmada pelo simples fato de que nós somos causa de alguma coisa. Ou seja, existem algumas cadeias causais que não vêm de trás de nós, mas que começam conosco. Se nós não pudéssemos fazer isso, nós não nos distinguiríamos dos animais de maneira alguma. Tudo que os animais fazem é causado por estímulos recebidos, seja do seu organismo, como a fome, desejo sexual, etc., etc., seja do mundo externo, digamos, uma ameaça, uma mudança da temperatura, etc., etc., etc. Então, nós podemos dizer, os animais nunca são causas de nada. O reconhecimento de que o ser humano é causa de alguma coisa é universal. E é aquilo que no curso de ética que eu dei na PUC do Paraná, eu chamei de princípio de autoria. Não há um sistema moral ou jurídico no mundo que afirme que o autor das ações de um indivíduo é sempre um outro indivíduo ou alguma outra coisa. Todos reconhecem que existe autoria, ou seja, você fez alguma coisa. Portanto, não há uma causa anterior. mesmo que houvesse causa, essas causas não são suficientes para determinar o ato. Como, por exemplo, você vê que o sujeito esqueceu um dinheiro em cima da mesa, você pode pegar o dinheiro sem que ele perceba quem pegou, ou pode deixar o dinheiro lá, ou pode avisar o sujeito. A simples presença do dinheiro lá, ou a sua necessidade de dinheiro, não pode determinar o seu ato. Porque ele induz você a uma coisa, como induz você a outra. Então, há necessidade de uma intervenção criadora do indivíduo, em que ele gera uma situação que transcende, então, as causas externas e faz com que ele se torne a causa. Então, isso nós chamamos a liberdade do indivíduo. Então, eu decido livremente quem eu quero ser. E note bem, existe alguma explicação natural para isso? Não. Existe alguma explicação neurobiológica para isso? Não. Porque tudo isso seriam o quê? Outras causas. Se eu disser, isto vem da conformação do meu cérebro, isso é uma causa externa. É? Então, é uma causa corporal. Então, o espírito, a liberdade humana, ou a capacidade de decidir-se a si mesmo, não tem nenhuma explicação. Ele não pode ser explicado, vamos dizer, por causas biológicas, ou sociológicas, ou culturais, ou quaisquer outras. Presta atenção. Se as nossas ações e decisões pudessem ser todas explicadas por causas externas, isso é a mesma coisa que decretar a nossa total inexistência. É? Ou seja, nós seríamos apenas mais um elo de uma cadeia causal que nos transcende. Então, esta liberdade é aquilo que não faz parte da nossa presença na natureza, ou no mundo físico, ou no mundo social, ou no mundo histórico. Então, esta liberdade e esta criatividade, por assim dizer, do ser humano, isto é que é o espírito humano. E isso não pode ser causado por nada. Por outro lado, você percebe que esta liberdade, esta criatividade são limitadas. Ou seja, que os meios e recursos que você tem para colocar em ação a sua decisão são também obstáculos a que esta ação se realize. Então, por exemplo, agora eu quero transmitir uma coisa para vocês e eu tenho que usar então os seguintes instrumentos. Eu tenho que usar a minha voz, tenho que usar este microfone, tenho que usar o computador, tenho que usar as ondas eletromagnéticas, etc, etc. E tudo isso às vezes falha e não faz o que eu quero. Sem contar que às vezes o meu próprio corpo, a minha própria alma reagem contra o que eu decidi. Eu decido fazer uma coisa, mas na hora H eu esqueço, por exemplo, ou não tenho a força suficiente para realizar aquilo. Então você percebe que essa sua liberdade existe, mas ela é limitada. E você percebe que nada no mundo exterior, no mundo físico, histórico, social, etc., nada a apoia. Tudo que existe no mundo natural, físico, social, histórico, etc., etc., são forças causais que não são eu. Absolutamente tudo. Só a minha liberdade é eu. E essa liberdade não tem apoio em parte alguma. Porque tudo aquilo no qual ela se apoia para se realizar é também um obstáculo à sua realização. A própria, por exemplo, do corpo, eu preciso de um corpo para agir no mundo, tá certo? Mas o meu corpo também pesa, ele envelhece, ele fica doente, ele se recusa a me obedecer. Ou seja, tudo que é instrumento da minha ação é também um obstáculo e dificuldade que dificulta esta ação. Portanto, a minha liberdade é o fator puramente espiritual e somente ela pode ser chamada realmente de eu. O resto não é eu. vamos dizer, a famosa meditação vedantina, que o sujeito pergunta o que que sou eu, e daí ele vai vendo, eu não sou o meu corpo, eu não sou as minhas sensações, eu não sou as minhas recordações, eu não sou isso, blá, blá, blá. No fim chega a conclusão que eu sou espírito, né? Só este espírito, ele não tem nada no mundo, absolutamente nada no mundo natural, físico, histórico, sociológico, nada que o apoie unilateralmente, porque tudo aquilo que o apoia também se opõe a ele. Então, de bom, da onde este espírito tira força para continuar existindo? Só pode ser do espírito em geral. Ou seja, aí você entende que por trás de todo o mundo natural, físico, histórico, social, etc., etc., etc., etc., existe o que o Lavelli chama de um ato. É o ato que sustenta todos os existentes. Porque todos os existentes, no instante que você o conhece, você só o conhece no estado em que eles estão nesse momento. E essa, evidentemente, não é a sua realidade, eles já existiam antes, vão continuar existindo depois, e vão sofrer transformações, etc., etc. Então, a realidade não consiste de dados que nós percebemos, nem com os sentidos e nem com a inteligência. A realidade consiste de um ato que sustenta tudo. E este ato é o espírito. Então isso quer dizer que somente o nosso espírito se conecta com o espírito. E o espírito é o que está no fundo do mundo. É aquilo que está no fundo da imagem que o Narciso percebe na água. Por isso, muitas vezes, a água foi usada como símbolo do espírito. Então, isso quer dizer que o único apoio, o único suporte da minha liberdade é a existência de liberdade. Uma liberdade que transcende o universo. Porque tudo aquilo que está no universo já está determinado de alguma maneira. Mas tem que haver uma margem a mais. E como é que eu sei que existe esta margem a mais? Porque eu tenho dentro de mim esta margem a mais, que é o meu espírito. E se ele existe em mim e não sou eu, vamos dizer, eu sou a fonte, evidentemente, das minhas decisões e ações, e isso eu chamo espírito. Porém, eu vejo que o meu espírito é limitado. Mas eu vejo ao mesmo tempo que a cada momento eu posso optar entre o meu espírito e as forças causais externas, inclusive do meu próprio corpo. E eu vejo que na medida em que eu opto pelo meu espírito, ele se fortalece, ele toma posse de outros domínios, ou seja, o espírito é expansivo. E esta possibilidade só existe, por quê? Porque existe uma fonte infinita do espírito. Isso significa o seguinte: se você é um cara religioso, na hora que você reza, não adianta, meu filho, a sua alma inteira rezar. A sua alma inteira é composta de autoimagem, de emoções, de preconceitos, de temores, etc., etc. Ou seja, é um lixo. É o seu espírito que se comunica com o espírito. E é só isso, é só esta parte. Então, o que que acontece na hora que você morre? Enquanto você está nesta vida, você tem o conjunto da sua alma, da sua psique, das suas sensações, etc., e tem o mundo, etc., etc., e dentro disso tem um pedacinho que você chama de espírito. Um pedacinho que liga, apaga, esquece, depois volta, tá certo? Bom, e quando sumir este mundo em volta, sobra somente o espírito. Então é o mundo corporal, o mundo histórico, etc., que passa a ser um pontinho dentro do espírito. Simplesmente inverte. Como no, na figura do Yin Yang, que a parte preta tem um pontinho branco e a parte branca tem um pontinho preto. Então é este que é o processo, vamos dizer, da inversão da perspectiva. E esse processo é vivenciado necessariamente na morte, mas pode ser vivenciado em vida. E é isto que se chama conversão. Esta é a única conversão que existe. A adesão a uma religião não é conversão de maneira alguma. Porque simplesmente, se você aderiu à religião, simplesmente entrou dentro dela. Então você começa a fazer parte de um outro conjunto. Então tem as regras, tem os rituais, etc, etc, etc. O que que mudou interiormente? Nada. Não mudou a ordem dos fatores, não mudou a hierarquia. A hierarquia só muda na hora em que o centro de referência passa a ser sempre o espírito e não o resto que está em volta. Então, e o espírito, vamos dizer, é realmente somente a sua parte livre. A parte que você decide, independentemente de qualquer outro fator. É a parte que você criou. Claro que você não criou o mundo como Deus criou. Você criou só um pedacinho, que é você mesmo. Que é a sua figura. É o que eu quero ser quando crescer. Não no sentido profissional, como as pessoas usam apenas, né? Mas no sentido não do que você quer ser, mas quem você quer ser. Isso, nada no mundo pode te obrigar a ser isso ou aquilo. Isso é você mesmo que escolhe, você mesmo que inventa. E a partir da hora que você inventou, como diz o Lavelli, você tenta coincidir com aquilo que você inventou. Você não consegue totalmente, por quê? Porque você não é só espírito. A sua alma, da qual o espírito é a parte superior, está encarnada num corpo que tem as suas limitações, tem o seu peso, tem as suas doenças, tem as suas fraquezas, etc, etc, etc, etc. Então, a luta pela autorrealização é o espírito. Ver, as suas emoções você pode conhecer porque pelas reações físicas que você tem, as suas sensações também, né, isso, e as pressões do ambiente também, tudo isso, mas onde você reconhece o espírito? Onde você enxerga o espírito? Se você não o enxerga, você o é. Então, o espírito não pode ser apreendido como coisa, ele só pode ser apreendido como um processo espontâneo que você mesmo está criando. É na hora que você começa a chamar esse processo espontâneo, começa a chamar de eu, apenas esse processo espontâneo da sua autocriação, e recusar o nome de eu a tudo mais, aí que devo a conversão. Aí você passa a ser a sua liberdade. E tudo mais não é você. Inclusive as suas emoções, as suas memórias, as suas recordações, isso tudo são apenas os materiais com o que o espírito tenta se realizar no mundo. Está entendendo? Aqueles de vocês que têm o hábito de orar, a partir da hora que você começa a orar com o espírito, você vê que tudo começa a mudar. Porque as pessoas falam a presença de Deus, falam, uai, como é que eu vou ver a presença de Deus? Hã? Eu não posso captar a presença de Deus, porque Deus é puro espírito. Então eu não posso captá-lo com os sentidos, nem com as emoções, nem com os pensamentos, nem com coisa nenhuma. Hã? Eu só posso captar a presença de Deus a partir do momento em que o meu processo de autocriação, recebe um reforço que vem do próprio espírito e você não sabe de onde aquilo saiu. Então, é só nesse instante que se torna possível o amor a Deus. Porque você está recebendo a coisa e você vê que você está recebendo. Você vê que vem do Espírito, ou seja, não do mundo, não do universo, né? Mas do puro Espírito, ou seja, do puro ato, da pura criação, a sua capacidade de criar aumentada. Então, nesse instante, é impossível você não amar a Deus. Agora, até ali, o que você chamou de amar a Deus é apenas uma figura retórica. Está entendendo? Então, muito bem, eu acredito que eu interpretei muito corretamente o pensamento do Lavelli. Se o Lavelli pudesse estar aqui, eu acho que ele tentaria explicar com estas palavras. Mas naturalmente é impossível explicar o pensamento de um outro sem modificá-lo de alguma maneira para uma outra circunstância, para um outro lugar e para uma outra plateia, tá certo? Então, quer dizer, esta é a minha versão deste ponto da filosofia do Louis Lavelle. Porém, daí nós podemos tirar algumas conclusões. O Lavelle diz que a filosofia é eminentemente a ciência do ser tal como apreendido na intimidade da participação. É? Bom, mas muito bem, mas essa ciência, então, só pode ser praticada a partir do momento em que eu tenho uma intimidade consciente com o meu próprio espírito, com a minha própria criatividade, em que eu consigo distinguir claramente em mim o que é a parte livre e o que é a parte escrava. E então eu começo a manipular a parte escrava para que ela sirva de instrumento, de estrada, de caminho, né, mais dócil para o espírito, com maior ou menor sucesso, evidentemente. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Mas e se eu me recuso a fazer isto? E se eu quero obter uma imagem de mim mesmo e do mundo baseada inteiramente no conhecimento dos objetos e na objetivação de mim mesmo como entidade psicológica, antropológica, biológica, etc., etc.? Isso significa o seguinte, que eu estou me recusando à intimidade do espírito. Então, aí a observação de Louis Lavelle. Deus não é um objeto. Deus só pode ser conhecido por participação. Ou seja, a questão de acreditar ou não acreditar em Deus é absolutamente irrelevante. Ou você participa ou não. Não existe a questão de crença. Ou você aceita a participação ou você não aceita. E aí, a partir da hora que você não aceita, aquilo não existe para você, e daí você diz, não acredito. Isso é a mesma coisa que você não acreditar que existe algo que você mesmo não quis fazer. E, de certo modo, é um discurso redundante. E é claro que esse tipo de atitude leva a uma radical alienação do indivíduo em relação a si mesmo. Ou seja, a uma recusa da condição humana, que é definida pela liberdade do espírito. Né? Então, se o sujeito se recusa a ser aquilo que ele tem a capacidade de ser, que é o espírito livre, criador, em profunda intimidade, vamos dizer, com, vamos dizer, a profundidade do espírito em geral, é impossível que a cabeça dele continue funcionando direito. Não tem como. Porque você está vivendo na irrealidade, você está vivendo, numa situação suposta. Porque você vê, você pode conhecer inteiramente o ser humano como objeto? Não. Isso suporia um domínio total de todas as ciências existentes e por existir. Ou seja, a descrição objetiva em total do universo e do ser humano. Isso não existe e jamais existirá. Então, isso quer dizer que esse tipo de conhecimento extensivo e totalmente objetivado, ele é utópico. Mas o conhecimento da intimidade do espírito, ele não é utópico, ele é a minha realidade imediata. Este é viável. Então, isso quer dizer que, entre as filosofias que optam por conhecer o homem desde a experiência da sua liberdade e aqueles que querem conhecer o homem apenas como objeto, existe um abismo. E aqueles que ficaram do outro lado, para os quais o homem e ele mesmo é apenas objeto, e que só reconhece como realidade aquilo que pode ser descrito como objeto, jamais como espírito, agente e criador, esse indivíduo está literalmente fora de si. E nunca vai acertar em coisa nenhuma. E por isso mesmo eu tomei duas notas aqui, a respeito, uma do Wittgenstein e outra do Dr. Richard Dawkins. Eu não sei se ainda dá tempo. Agora são o quê? 10 horas no Brasil? Ah, então dá. Então eu vou ler aqui essas notinhas como exemplos, vamos dizer, de alienação levada ao seu mais, ao grau mais sublime. onde o indivíduo realmente ele diz uma coisa e ele não entende o que ele está dizendo, porque ele está literalmente fora de si. Então, aí já não é mais nem a paralaxe cognitiva, aí é alienação mesmo. Você vê como essa coisa é grave. Eu não estou falando para descer o cacete dos caras, não, isso não é questão de descer o cacete. Nós estamos vendo aqui uma tragédia, cognitiva, psicológica e moral. Então, eu vou ler primeiro do Richard Dawkins, que é o mais simplesinho, né? Com 2 anos de atraso, li o pretexto apresentado pelo Dr. Richard Dawkins para rejeitar a proposta de um debate com o filósofo William Lane Craig, publicado no Guardian. E não acho que seja tarde demais para assinalar que não vejo ali covardia nenhuma, como tantos disseram na ocasião, e sim alguns erros de argumentação tão grosseiros que bastariam para desqualificar um aluno de ginásio. Os erros são realmente assim portentosos e você fica pensando como que o negro não percebeu isto na hora que estava dizendo essas coisas. É quase impossível não perceber. Mas se você está nesse estado de alienação, onde você para você mesmo é apenas um objeto, objeto da biologia, da antropologia, ou do que quer que seja, tá certo? E você não é, vamos dizer, o espírito agente criador que se reconhece pela sua participação no espírito universal, então você está realmente fora de si e não tem como você acertar em praticamente nada. Desde logo, o Dr. Dawkins alega que consultou alguns professores de filosofia e, como nenhum deles tinha ouvido falar de Craig, julgou razoável concluir que este era um João Ninguém empenhado em promover-se às suas custas. Que eu saiba, a qualificação profissional de um filósofo deve ser averiguada pelo seu currículo e pelas suas obras, e não por opiniões de terceiros que nunca ouviram falar dele. Hã? E você pergunta, quem é William Lane Craig? O cara diz, nunca ouvi falar? Então o que que esse sujeito sabe a respeito do William Lane Craig? Nada. Então ele é a não fonte sobre o William Lane Craig. E é justamente nessas fontes que o homem foi apostar. É? Na pletora inabarcável da produção filosófica hoje em dia, é ingenuidade imperdoável presumir que qualquer obra de valor terminará por ser universalmente conhecida no prazo da vida do autor ou mesmo décadas depois. Ou seja, o número de autores importantíssimos que permanecem desconhecidos durante décadas é enorme. Então por que é que você vai presumir que num certo ambiente universitário específico tudo que é importante chegou lá e o que não chegou não é importante? Não há nem meio motivo para acreditar nisso aí. E que seja possível, portanto, avaliá-la mediante rápida consulta a quaisquer profissionais da filosofia escolhidos a esmo, a qualquer momento e num país estrangeiro, sem a mínima consulta ao currículo do personagem mesmo, que no caso do professor Craig é dos mais honrosos, que se tivesse examinado o currículo do Craig, ele veria que não é um João Ninguém de maneira alguma. Mas o currículo do Craig diz respeito ao Craig. E a opinião de pessoas que nunca ouviram falar do Craig diz respeito a quê? A nada. Quer dizer, como é que um homem, que é um cientista, cai num erro assim, desse tamanho? Como é possível? Eu não creio que o homem esteja de sacanagem, eu acredito que ele é assim mesmo. Ou seja, é realmente uma mente deformada, que chega ao nível do mentecapto. Né? O apelo do professor Dawkins ao argumentum ad ignorantiam é pueril, para dizer o mínimo, mas adquire contornos patológicos quando reparamos que, recusando-se a pesquisar de fonte primária a habilitação profissional do desafiante ou a ler as suas obras, o presunçoso biólogo dublê de teorizador universal da cultura teve tempo para ciscar alguns posts colocados pelo professor Craig em listas de discussão e julgá-lo por eles. Seria o mesmo que, ignorando tudo do gene egoísta, dos memes e toda a obra do Dawkins, eu julgá-lo só por esse artigo do Guardian. Ou seja, não sei nada sobre o Richard Dawkins, mas eu li esta opinião dele e julgo o cara só por esta opinião. Né? Em segundo lugar, ele conclui da leitura daqueles posts que o professor Craig é um apologista do genocídio, alguém que não merece ser cumprimentado na rua, quanto mais honrado com um debate acadêmico. Curiosamente, ele extrai essa conclusão da afirmativa de Craig de que a ordem divina para os judeus exterminarem a tribo dos cananeus não foi de maneira alguma um decreto de genocídio. Quer dizer, ele está explicando que isso aí não foi genocídio, por A mais B. Ele está lá, o Craig dá lá as suas razões para explicar por que não foi genocídio. Eu acho que as razões são fracas, na verdade. Esse trecho que o Dawkins escolheu, vamos dizer, as razões que o Craig alega para inocentar Deus da acusação de genocídio me pareceram bem fracas. É, mas, de qualquer modo, ele está dizendo que não foi um genocídio. Quer dizer, se o cara diz que não foi um genocídio, onde você conclui que ele é um apologista do genocídio, né? Pode até ser se houvesse uma intenção de camuflagem, mas você teria que provar que houve essa intenção. Do ponto de vista cristão, a vida doada por Deus, que por descrição, que é, portanto, do William Craig, né? A vida doada por Deus traz dentro de si a necessidade da morte, sem nenhuma promessa de duração definida ou média, nem garantia de que todos morrerão de velhice, na cama ou de qualquer tipo de morte natural. Genocídio é assassinato em massa, a extensão numérica do conceito de assassinato. E o assassinato, por definição, é a morte de um ser humano imposta por outro da mesma espécie, não pelo Criador de todas as espécies. Para que a extinção de um povo, quando decretada por Deus, fosse genocídio, seria preciso antes provar que toda e qualquer morte de um ser humano constitui assassinato. Prova que é impossível, evidentemente. Não faz sentido acusar de nenhuma morte em particular, ou de muitas mortes em particular, aquele que é a causa primeira de todas as mortes, como de todas as vidas. Um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que a determina no tempo. Você pode dizer que um assassino causou a morte do indivíduo? Não, porque a morte não constitui só, vamos dizer, daquele trauma provocado pela agressão, mas a morte repousa em toda a estrutura biológica do cara que já foi dado de antemão. Se eu der uma martelada na cabeça do ser humano, ele morre. Mas se eu der uma martelada na cabeça de um elefante, ele nem liga. Portanto, o ato homicida só se torna homicida porque ele se apoia numa constituição biológica dada milhões de anos antes. Então, isso quer dizer que o homicídio pressupõe condições que não foi o próprio homicida que criou. O ser humano tem uma duração limitada, ele tem uma resistência limitada, etc. Foi o assassino que fez o sujeito ter uma resistência limitada? É? Foi o assassino que determinou que, dado uma martelada, o seu crânio vai rachar? Não, ele só deu a martelada, não foi ele que fez o crânio com essa fragilidade. Então, o assassino não é jamais a causa primeira da morte. A causa primeira da morte é a própria vida, determinada por Deus. É? Então, um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas um agente imediato que a determina no tempo. Acusar Deus de homicídio ou de genocídio é antropomorfizá-lo mais do que se permite em história da carochinha. Não foi esse o argumento que o professor Craig usou, mas com toda certeza ele não ignora esse aspecto da questão. Ele usou um outro argumento que me pareceu mais fraco. Hein? Já do ponto de vista ateístico, que é o do Dr. Dawkins, faz menos sentido ainda afirmar que Deus não existe e em seguida acusá-lo de homicídio, genocídio ou qualquer outro delito. Daquilo que não existe não pode cometer crime algum. Pela mesma razão, não cabe acusar de apologia de genocídio a defesa de Deus, tal como empreendida pelo crente de qualquer religião. Deus não existe, portanto, ele não pode cometer genocídio. Portanto, aquele que defende Deus não é um apologista do genocídio, mas apenas um apologista de Deus. De um Deus que não existe, segundo Dawkins. É? Ou seja, se você fala bem de um Deus que não existe, como que você pode se tornar apologista de genocídio se aquilo que não existe não pode cometer genocídio algum? Isso é um erro de lógica, assim, do nível do mente capto. Né? Não é um erro de lógica comum que você possa aceitar uma distração de um filósofo. Não, não, não. Isso é burrice mesmo. Né? Tudo que Dawkins poderia legitimamente fazer, na sua própria perspectiva, seria acusar de genocídio os judeus. Acrescentando a isto o agravante de que justificam, mediante o apelo à autoridade de um Deus inexistente, o crime que eles próprios cometeram. Então ele estaria acusando não Deus, e nem o apologista de Deus, mas os judeus. Vocês fizeram um genocídio, foram lá, mataram todos os cananeus e inventaram essa história de que um Deus inexistente foi que mandou vocês fazerem. Então estaria acusando o quê? Os judeus, não Deus. É? Então, e se a culpa não é do Deus inexistente, muito menos pode ser do apologista de um Deus inexistente. Mas se ele fizesse isso, seria por sua vez acusado de antissemita, o que não ia pegar nada bem. Mas lhe valeu, portanto, forçar a lógica e acusar William Lane Craig de apologista do genocídio. Se nem num assunto tão simples e num artigo tão curto, o Dr. Dawkins é capaz de alinhar dois argumentos, sem cair em dois sofismas tão bobos, que grande performance deveria temer dele num debate sobre matéria mais ampla e complicada? Não acredito que o Dr. Dawkins seja um covarde, pois ele já se expôs valentemente a tantos vexames e continua aceitando debates sem jamais ter vencido um deles. Mas já tive muitas provas da sua inépcia intelectual formidável, a qual, se aparece tão nítida num mero artigo de jornal, brilha ainda mais fulgurante nas suas grandes teorias. Então, é isso aqui. O Richard Dawkins não é um gênio. O General Dawkins não é um cientista de respeito. Ele é um bobo. E erros desse tipo, se estão num artigo de jornal, estão na teoria dos memes, estão na teoria do gênio egoísta, é tudo assim. Quer dizer, é um raciocínio tosco. Vamos dizer, adornado por uma multidão de dados científicos que impressionam os basbaques. Mas quando você vai ver, o fundamento lógico da coisa é de uma tosquice assim, deplorável. Então não é para ter raiva do Dr. Dawkins, a gente fica com dó dele, fala, coitado. Quer dizer, não é à toa que em todos os debates ele apanha. Ele não é capaz de sustentar uma posição. Então, é simplesmente um incapaz. Vejamos outro exemplo pior. Wittgenstein diz que não existe a linguagem enquanto tal, mas somente jogos de linguagem arraigados numa atividade determinada e numa situação concreta. Como foi possível enxergar uma grande descoberta filosófica numa banalidade que todo estudante de retórica antiga conhece de cor salteado, é algo que para mim permanece um mistério. Mas os retóricos antigos, que diziam, por exemplo, tem o famoso ditado, duos idem dicunt non est idem. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ou seja, está tudo ligado a uma situação, uma atividade determinada. Em suma, é um jogo de linguagem, como diz o Wittgenstein. Mas os retóricos antigos nunca chegaram ao ponto de negar que a variedade das situações de discurso e dos usos linguísticos ligados a cada uma, perdão, de afirmar que a variedade das situações de discurso e dos usos ligados a cada uma negasse a existência da linguagem em geral. Ou seja, eles sabiam que existiam esses jogos de linguagem, mas não quer dizer que existam só eles e não a linguagem em geral. Se a linguagem é um universal abstrato, que obviamente não pode existir em si mesmo, mas só nas linguagens ou jogos de linguagem que a exemplificam, negar-lhe toda a existência seria proclamar que as espécies existem sem o gênero que as unifica. Então, neste caso, todo discurso sobre a linguagem, inclusive dizer que ela se compõe só de jogos de linguagem, se tornaria impossível. E isto é o grande, é o homem do tractatus lógico-filosófico, né? Saber se este, isso é o gênero, existe em si mesmo ou só existe in voce, isso é na palavra, né? Voltando à antiga querela dos universais, é inteiramente desnecessário, pois até aquilo que existe somente in voce existe de algum modo. E ademais, onde mais podem existir os próprios jogos de linguagem senão in voce? Ou seja, onde existem os jogos de linguagem senão na palavra, né? Se existem jogos de linguagem, existe linguagem, no mínimo, como conjunto abstrato de todos os jogos de linguagem existentes ou possíveis. Para piorar as coisas, se só existem jogos de linguagem e não linguagem, então não tem sentido falar, como o autor das investigações filosóficas, de limites da linguagem. Ou seja, existem limites gerais da linguagem humana? Eu digo, bom, se a linguagem não existe, só existem os jogos da linguagem, então não pode existir limites da linguagem sem somente dos jogos de linguagem. E sim somente limites desse ou daquele jogo de linguagem em particular. Mas, em primeiro lugar, seria somente uma redundância, de vez que cada jogo de linguagem não consiste em nada mais do que nos limites que o distingue de outros jogos. Então, você dizer que um jogo de linguagem é limitado, é a mesma coisa que dizer, este jogo de linguagem é somente este jogo de linguagem e não outro. que é uma, evidentemente é uma redundância, uma bobagem, né? Cada um deles é limitado por definição. Por outro lado, é óbvio que das limitações dos jogos de linguagem não se pode deduzir nenhum limite da linguagem em geral, pois o que caracteriza esta é justamente a possibilidade que a define de criar novos e novos jogos de linguagem para um número ilimitado de situações diferentes. Se cada jogo de linguagem está ligado a uma situação específica, a uma atividade específica, então quantas atividades específicas e situações específicas existirem no mundo terão o seu próprio jogo de linguagem? Portanto, existem jogos de linguagem em número ilimitado e crescente. Isso é o mesmo que dizer que o que caracteriza a linguagem em geral é precisamente não ter limites intrínsecos. Só há limites extrínsecos e acidentais, que são os limites deste jogo da linguagem, daquele, daquele, daquele, daquele. A história da literatura documenta o contínuo recuo dos limites do dizível. E ninguém pode decretar de antemão onde isso vai parar. Porque vocês pegam o livro do Eric Auerbach, Mimesis, tá certo? E a documentação disso aqui. Quer dizer que o que é dizível sobre a realidade vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, não para nunca. Hã? Então, o que são? Novos jogos de linguagem. Hã? Para novas situações e novas atividades, etc, etc, etc. E o que é isso? Isso é a linguagem. Então, o que é a linguagem? É a possibilidade contínua do crescimento dos jogos de linguagem. Então, a linguagem, por definição, é o que não tem limite intrínseco. Só pode ter limite extrínseco, né? Que são o quê? Os limites dos jogos de linguagem. Os limites da linguagem são apenas temporais e empíricos, são apenas os limites dos jogos de linguagem vigentes num tempo e lugar, o que é o mesmo que dizer, podem ser estudados historicamente, mas não determinados teoricamente. Então, ou seja, a expressão limites da linguagem não é uma expressão que não quer dizer absolutamente nada. E os jogos de linguagem, o que que são? São a própria linguagem, em geral. É curioso que o interesse de Wittgenstein pelos limites da linguagem viesse associado ao seu gosto por algo que ele chamava misticismo. O conhecimento de Deus não pode ter nada a ver com transcender a linguagem, pela simples razão de que Deus não chega a nós, nem nós vamos a ele, sem ser através do Logos, da fala divina. Esta, por sua vez, é a origem, fundamento e garantia da fala humana. Mesmo uma possível experiência de mudez extática não imporia limites à nossa linguagem, mas, bem ao contrário, ampliaria o território dela imediatamente após a cessação desse estado momentâneo, como testemunham os escritos dos místicos, todos eles sem exceção. Ou seja, o místico teve a visão extática e daí o que aconteceu? Ficou mudo pelo resto da vida? Isso nunca acontece. É? Então, termina a mudez extática, o místico começa a falar. E ele começa a dizer coisas que antes ele não conseguia dizer. O mergulho no Logos revigora e fortalece a fala humana em vez de tolhê-la. O interesse por mística, sem o correspondente interesse pela religião, só pode mesmo resultar num estereótipo onde a experiência interior do místico é confundida com a sua aparência exterior de mudez extática. Então, é uma mística da nova era, tá entendendo? Não é uma mística para valer. Então, é assim que você termina. Quer dizer, o Wittgenstein é menos que o Dawkins, evidentemente, né? O Wittgenstein não era tão burro quanto o Dawkins, né? Quer dizer, o Wittgenstein era confuso, mas não era burro. Mas o Dawkins é burro, realmente, né? E um neguinho que recusa, vamos dizer, a intimidade do espírito e que em seguida diz: eu não acredito em Deus. Bom, ele está cerrando o galho em que está sentado. Quer dizer, você se recusa a experimentar uma coisa e você diz em seguida que a experiência não existe. Então, é um discurso que não faz sentido realmente. E a própria expressão crença ou fé, etc., é enormemente ambígua, porque não se trata de crer em alguma coisa. Não é que você vai crer, né, no espírito. Não. Você vai tomar o espírito como referência daquilo que você é. Ou seja, você já não se compreende a si mesmo pela sua figura externa, pelas suas emoções, pelos seus estados, mas pelo ato que está no fundo de tudo isto. Então, isso é mais ou menos a diferença entre você andar sobre a Terra e você sair voando. Quando você está sobre a Terra, você pode parar, né, e sentar no chão. Mas quando você está voando, é o seu movimento que garante a sua posição. E o voo só existe pelo movimento. Então, vamos dizer, o nosso espírito só existe pelo seu próprio ato de autocriação. Deu para entender? Então, por hoje é só. É, dá para responder pergunta depois? É? É? Temos tempo? Não, hoje eu não vou responder pergunta, não. Só semana que vem. Tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado.